Olá, aqui é Vinícius Serafim, este é mais um episódio do podcast Segurança Legal e neste episódio nós vamos conversar a respeito do acesso remoto de terceiros à estrutura de uma empresa. Vamos iniciar com os problemas, né, desse acesso, os problemas potencial inclusive, e vamos discutir algumas possíveis soluções, algumas recomendações de soluções a serem seguidas. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Estamos mais uma vez com Guilherme Goulart. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Vinícius. Como é que tá? Hoje nós estamos gravando presencialmente, no sentido de que nós dois estamos na mesma localização física. É. O CEP do local onde nós estamos gravando é 98-910-000. Hoje nós vamos falar, então, a respeito do acesso remoto de terceiros à estrutura do cliente, então, à estrutura de uma empresa. Então, só para contextualizar, vamos contar uma pequena historinha que não é tão incomum, né, no ambiente empresarial. Vamos supor que eu sou uma empresa, eu vou lá, adquiro um software, um sistema, ou mesmo um serviço, por exemplo, de manutenção de banco de dados, e o prestador de serviço, e isso talvez é mais comum, não quer, ou seja, não presta o serviço presencialmente. Né? Como a gente tem todas as facilidades do acesso remoto via internet, esse prestador do serviço, ou essa pessoa que presta suporte, por exemplo, a um software que eu adquiri, um sistema que eu adquiri para a minha empresa, solicita acesso irrestrito, remoto, via internet, né, ao ambiente de TI da empresa, ao servidor onde tem os aplicativos a serem mantidos. E pior, muitas vezes o prestador de serviço nem permite que você limite o acesso aos IPs que ele tem num link dedicado lá na empresa dele. É por duas razões. Algumas vezes esse link dedicado não existe, então daí o IP dele fica variando, você tem que abrir, né, o acesso para uma faixa IP muito grande. E pior ainda, né? Muitas vezes os colaboradores dele, os funcionários desse prestador de serviço, estão viajando, estão em outros clientes, né? Estão em outros ambientes e precisam acessar remotamente também o mesmo servidor lá dentro da minha estrutura, eu como cliente, como quem está contratando o serviço desse prestador. E aí começam a surgir os mais diversos problemas possíveis, né? E é sobre eles que nós vamos discutir e algumas potenciais soluções para isso. Eu acredito que seja um velho dilema em segurança, né? O dilema entre o que é cômodo, o que é mais fácil de ser utilizado, uhum, e o que é seguro, né? Então, muitas vezes, o mais cômodo, tanto para a empresa prestadora ou até mesmo para a empresa que recebe os serviços, né? Veja bem que a gente está falando aí de implementação de uma série de mecanismos técnicos, uhum, né? E também de medidas legais que precisam ser tomadas, contratuais, como a gente vai ver adiante, né? Mas a questão principal é esse dilema entre comodidade e segurança. Na verdade, na nossa experiência, o que a gente vê em muitas situações nas empresas é uma completa desregulamentação do acesso dos terceiros à infraestrutura da empresa. Na verdade, isso não é nem previsto muitas vezes quando está se fazendo a contratação do serviço. Né? Não. Ou seja, depois que já se contratou, depois que já se comprou, né, fechou o acordo, o contrato está assinado, aí chega lá o pessoal, a equipe técnica de quem vendeu para fazer a instalação, chega lá, instala no servidor e tal, tá, agora a gente precisa de acesso para terminar a instalação, para concluir a instalação, para dar manutenção, a gente precisa de acesso ao serviço de terminal service, ao acesso a um VNC, a um TeamViewer, ou LogMeIn, alguma coisa desse gênero. Tecnologias do gênero, né? Para manter. E aí? E aí tu... Se aí a equipe de segurança dessa empresa, né, bate o pé dizendo não, desse jeito a gente não permite o acesso, aí você emperra um processo estabelecido. De implantação estabelecido e tudo mais. Muitas vezes é um sistema, pode ser um sistema como o ERP, por exemplo. Uhum. Né? A gente até tem algumas decisões. A implantação leva alguns anos, né? É. E aí o acesso remoto acaba tendo que... sendo imperioso, né? Uhum. Mas o fato é que essa questão da desregulamentação, o que a gente nota e o que a gente pode verificar nos contratos de prestação de serviços informáticos nessa área, seja na manutenção de sistemas, na implementação de sistemas e até mesmo seja na atividade de suporte técnico. É muito comum essas atividades todas serem realizadas remotamente. A questão é que nos contratos de prestação de serviço, muito raramente há definições específicas acerca do modelo do acesso que deve ser realizado e de outras questões que também são importantes. Então, o primeiro problema que a gente levanta é a desregulação ou desregulamentação da questão do acesso. No sentido entre o contratante entre o prestador, e o prestador de serviço. Né? Na verdade, o acesso remoto ele acaba acontecendo, mas à margem de qualquer definição contratual. Contratualmente há um vazio regulatório. Né? As pessoas estão agindo ali. Claro que o contato entre as partes vale, né? E-mails estabelecendo obrigações, mas o correto mesmo é que isso fique... A gente já está avançando agora para as soluções, mas o correto é que haja uma regulamentação contratual acerca dos limites e do formato de eventuais acessos remotos. Já que tu tá falando de solução, eu vou falar de problema. Vamos retornar. Alguém tem que falar de problema. A questão é a seguinte, tecnicamente, né? E depois pode entrar nas questões legais. Tecnicamente, no momento em que se dá esse acesso remoto, sem uma forma planejada, ou seja, não foi previsto isso quando estava se contratando o serviço, acertando a contratação do serviço, e mais tarde, simplesmente, a demanda de acesso remoto vai caindo, né, na caixa postal eletrônica dos envolvidos, e aí tem que liberar acesso e tudo mais, isso acaba levando a situações bem críticas. Por quê? Primeiro, firewall. Né? Quando a gente fala em firewall, normalmente as pessoas pensam o firewall separando toda a minha rede interna, servidores e estações de trabalho, da internet. Ou seja, esses dois são os únicos domínios de segurança. A internet é um domínio de segurança cujo nível de segurança é baixíssimo. Né? Hostil, ambiente hostil. E eu tenho um domínio de segurança da minha, que seria o interno, em que eu me preocupo com a segurança dos meus dados, com o controle de acesso e tudo mais. O grande detalhe quando tem esse tipo de divisão dentro da estrutura de TI da empresa, ou seja, tem o domínio externo e o domínio interno de segurança, no momento que se dá acesso para um terceiro, mas é só no servidor que tem um sistema instalado, é um servidor só para o sistema. Só que a partir do momento que ele tem acesso a esse computador, a esse servidor, ele tem uma máquina, um computador, que faz parte do domínio interno de segurança. E a partir desse computador, ele pode acessar, né? E assim, ele potencialmente pode ter senhas e alguns claro. Recursos e tal, mas é uma máquina ligada dentro da tua rede interna que um terceiro tem acesso. É uma máquina de um terceiro. Sim. Passa a ser a máquina de um terceiro. E aí, por exemplo, na minha experiência prática, né, eu já vi funcionários de terceiros usar essa máquina dentro do ambiente do cliente para fazer, por exemplo, uma varredura de rede, fazer um port scan, uhum. né, dentro da rede do cliente, usando essa máquina como base, vamos dizer assim, para daí disparar o port scan, que ele não conseguiria fazer normalmente se ele estivesse no domínio externo, ou seja, na internet. Sim. Então, esse é o primeiro problema. Né? Em ambientes em que o firewall separa internet e a rede uhum. interna, né, o que acontece é, dei acesso remoto a um terceiro num servidor meu, não importa, é o servidor que só tem o sistema, não importa. A partir daquela máquina, ele pode saltar, ele pode acessar os recursos que tiverem disponíveis na rede interna. Sim. E se não tiver... Isso imaginando uma situação de desregulamentação. Né? Ele simplesmente tem acesso... E vamos lá, independente de regulamentação ou não. Né? Depois a gente vai falar da necessidade da regulamentação disso num contrato e tudo mais. Mas independente de existência de regulamentação ou não, ao fazer esse tipo de ligação, né, esse tipo de liberação de acesso, né, num ambiente configurado dessa forma em que o firewall simplesmente separa a internet da rede interna, você está dando acesso à sua rede interna a um terceiro. Né? E aí a gente tem aquela velha discussão, né, de, mas vamos supor, o terceiro pede um acesso via terminal service direto no servidor, uhum. né? Que é o que geralmente acontece. Ou eu quero acesso com TeamViewer, uhum. tá? Que normalmente é um recurso que consegue passar por um firewall ou por um proxy, precisa de liberação de porta, ou LogMeIn. Né? E aí você diz não, ou seja, eu não considero isso um serviço seguro, a gente tem que fazer isso através de uma VPN, por exemplo. Uhum. Né? E aí, aquela velha do desculpa, né? Do, ah, a gente tem 1.000 clientes, a gente faz isso dos 1.000 clientes, nunca deu problema nenhum. Só que isso não é nenhuma garantia. Claro. Não, e isso, na verdade, se um prestador de serviço te dá uma resposta dessa, não, eu tenho isso com 1.000 clientes e nunca tivemos problema nenhum. E se uma empresa possui uma política de segurança e uma política de acesso adequada, pouco importa se esse prestador de serviço presta serviço para 1.000 ou para 1.000.000 de pessoas. Há que se cumprir a política de acesso. Né? Imaginando um ambiente onde haja lá determinações internas regulamentando o acesso. Né? Mas isso que tu falava, a gente parte por um outro ponto também que é um problema. Né? Que muitas vezes os prestadores eles dizem que haveria uma necessidade de haver um acesso integral à infraestrutura da empresa, né? Quando se tenta colocar, claro que aí a gente já está imaginando um cenário onde o contrato já foi realizado, o serviço já está sendo prestado e surge de uma hora para outra uma necessidade de acesso remoto. Que é uma coisa que acontece frequentemente. E é por isso a... E também que é uma coisa que ambas as partes conseguiriam prever, né? Claro. Evidentemente vai haver, na maioria desse tipo de contrato que a gente está falando, prestação de serviços, implantação e até mesmo suporte, né, reativo, no sentido há problemas e uma equipe precisa acessar a infraestrutura da empresa para resolver esses problemas, né? Porque diga-se de passagem também que é uma questão de custo muito importante. Né? Claro. Nós estamos falando de permitir o acesso à infraestrutura da empresa sem que um consultor tenha que se deslocar muitas vezes de outros estados até a sede da tua empresa. Então, na questão financeira é muito atrativo, é muito bom e é necessário que isso aconteça. Né? Mas muitas vezes o que há é que os fornecedores de serviços eles solicitam acesso integral. Em algumas situações eles até nem sabem dizer quais são as portas ou quais são o tipo de coisa que precisa ser liberado para a equipe de segurança. Eles pedem, né? Tudo. Né? Eles pedem tudo. Tudo para tal IP. Né? Ou tudo para a internet, né? Principalmente esses serviços do estilo de TeamViewer e LogMeIn. O próprio controle do tráfego desses serviços ele é bastante complicado para a equipe de segurança. Né? Não é algo que simplesmente se libera um IP na internet e tá ok. É algo que demanda da equipe de segurança um estudo, um trabalho, um controle um pouco maior. Outros problemas também que existem quando a gente libera acesso de terceiros à estrutura, né? Além da questão do mau uso do recurso, né? Que nem eu citei antes, para um port scan, por exemplo, né? Além disso, a gente tem aquelas situações em que, na ausência de uma definição de como vai ser feito o acesso, ou mesmo na ausência de uma auditoria, que a gente vai comentar adiante, uma possibilidade de auditoria, começam a haver acessos à estrutura do contratante, né? Que daqui a pouco você está lá usando o software, no meio da tua operação, o software para de funcionar. Uhum. E tu precisa de uma resposta rápida. Não, nessa direção. Não nessa direção. Não é isso que eu vou dizer. E o software para de funcionar. Né? Aí o que tu faz? Tu aciona a pessoa e tudo mais. Aí o prestador de serviço acessa remotamente, ajusta, não sei o quê. Só que acontece, por essa falta dessa auditoria, por essa falta desse controle, essa falta de regulamentação de quando que é feito esses acessos, para que são feitos esses acessos, formato. Em que momentos são feitos esses acessos, acaba que esse tipo de situação muitas vezes é provocada por uma atualização, por uma manutenção feita pelo prestador de serviço sem anuência, sem que o contratante seja informado. Porque ele tem acesso à tua estrutura. Sim, imaginando um cenário de acesso contínuo. Contínuo, né? Sim. Isso é um outro problema, né? O Guilherme tá louco para falar das soluções aqui. Mas, sim, esse é um outro problema, que é a que tu acabou de levantar, né? Que é a questão de quando é que o acesso termina. Né? Sim. Muitas vezes o que acaba acontecendo? Se libera e esse acesso fica lá de eterno, lá, até alguém lembrar um dia, dois, três anos depois, de ter que tirar o acesso que existia antigamente. E olha que a gente não está nem falando, e nem até nas nossas notas aqui, a gente nem abordou a questão de ambientes de desenvolvimento, de testes e de produção. Ah, não, tá. É um outro problema, dá um outro podcast, mas há que se considerar também na questão, quando a gente fala em descontrole de acessos, né? Muitas vezes as empresas acabam solicitando um acesso irrestrito a todos esses ambientes, né? E aí acaba acontecendo isso que tu te refere. Né? Muitas vezes com um acesso irrestrito e pouco auditado, né? O terceiro ele tem a possibilidade de sem a anuência, ou sem a consulta, ou sem a concordância da própria equipe de TI ou da equipe de segurança da empresa, realizar ações até no ambiente de produção de um sistema. Né? Isso pode trazer danos terríveis até, né? Implicar, inclusive, na parada da própria operação da empresa. Né? E aí, claro, agora acho que a gente vai... Vamos tocar mais em alguns pontos de serviços diretamente na internet, depois a gente fala... De algumas soluções, a gente está até atrás de alguns outros problemas. Vamos discutir de uma forma mais dinâmica, né? Sim. Um outro problema, ou seja, é até comparado com isso que nós vamos dizer agora, até é bom quando o prestador de serviço pede acesso ao Terminal Service, ao TeamViewer, ao LogMeIn, embora a gente não recomende que isso seja utilizado no ambiente empresarial. O pior ainda acontece quando o prestador de serviço pede acesso, por exemplo, direto ao banco de dados através da internet. Sim. Em que você libera acesso ao seu banco de dados Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL, em que você libera acesso direto, externo, direto à porta que está rodando o banco, ou seja, ao serviço do banco. Você expõe o serviço do banco na internet. Tá? Isso implica que tem uma porta diretamente servindo na internet o banco de dados da empresa. O banco de dados da empresa, exatamente. E aí, mas eu tenho senha. Sim, tu tem senha, mas no momento que tu tem o banco, né, exposto na internet, né, o serviço, tu permite que alguém, por exemplo, comece a fazer testes de quebra de senha. Tu permite que alguém que consiga obter a senha do teu banco facilmente acesse teu banco de dados sem ter que passar por outros controles. Sim. E tu não tem necessidade de fazer isso. É questão de segurança em camadas. Não, né? Exatamente. Não tem o menor sentido eu pegar o meu banco de dados e tornar ele acessível diretamente na internet. Se eu tenho que integrar com um parceiro de negócio, eu vou usar um web service da vida. Né? Uma solução de web service em que vai ter lá segurança, autenticação e tal. E vai ter um servidor de aplicação e esse servidor é que vai fazer o acesso ao meu banco de dados. Ou uma VPN. Ou uma VPN, se é o caso de acessar o banco de dados por um prestador de serviço que por exemplo, dê suporte ao banco de dados em si. Então, essa questão de deixar acesso direto à porta do banco de dados, ou seja, esse banco de dados da internet, à porta de um servidor de aplicativo, por exemplo, específico da empresa, né, direto na internet, para fins de manutenção, é algo que é completamente não recomendado. Sim. Né? A gente não recomenda de forma alguma que seja feito. Antes disso, usar então TeamViewer, LogMeIn, Terminal Service, que já é ruim. Sim. Já é ruim. Né? Mas é melhor, ou seja, é menos pior. Claro. É menos pior do que ficar botando serviço diretamente na internet. Mas eu acho que isso é uma decorrência daquela questão do choque de interesses entre os envolvidos, né? E mais uma vez eu invoco a questão da comodidade versus segurança, né? É muito mais cômodo para uma empresa em que a segurança não é o foco, a segurança não é pensada, não se faz análise de risco, ou não se tem uma cultura de segurança, é muito simples disponibilizar uma porta na internet e era isso. Se disponibiliza na internet, fica fácil para o fornecedor acessar, né? Não precisa ter controles fortes de autenticação, não precisa cuidar de firewall, não precisa liberar IP ou não liberar IP. Então, há sim uma questão do binômio comodidade e segurança. E há também, não é possível deixar de fora, a questão do próprio desconhecimento técnico dos envolvidos no que diz respeito à proteção dessa natureza. Né? Realmente, esse tipo de deixar serviços abertos na internet é uma demonstração até de imperícia, né? ou de negligência, né? Mas no final das contas é algo que realmente não representa em qualquer das melhores práticas utilizadas, né? Se manda sempre a utilização, por exemplo, de VPNs ou acessos seguros, né? Bom, vamos para soluções, então, já que tu quer tanto falar das soluções, acho que vamos. Na verdade, vamos eu quero ainda abordar um outro problema, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas é a questão dos acessos não auditados, né? Além de uma desregulamentação, além de um acesso desregulado e não definido, além de acessos muito amplos, nós encontramos também situações em que não há um ambiente que permita a auditabilidade daqueles acessos. Ou seja, é muito difícil em ambientes não auditáveis, né? Se descobrir quem acessou, descobrir o que acessou ou quando acessou. Naquele exemplo que eu dei antes, do problema causado por uma atualização feita pelo prestador de serviço sem um aviso, né, sem a janela de tempo, né, sem a janela de tempo combinada com o contratante, né, uhum, com o cliente do prestador de serviço, acaba muitas vezes ficando oculta a origem do problema. Claro. Né, e são coisas que até pela nossa própria experiência acontecem. A gente já realizou auditorias, né, em que o serviço para, ninguém entende o porquê, aí tu vai realizar a auditoria e, felizmente, existem registros de acesso dos terceiros ao ambiente e tal, aí tu consegue correlacionar o horário, ou seja, no exato horário que entrou o prestador de serviço na estrutura interna da empresa, né, houve um acesso a tal servidor, e aí, né, uns minutos depois, ou uns segundos depois, para o serviço, ou seja, foi o horário que deu o problema no serviço. Então, é óbvio que houve uma intervenção do prestador de serviço naquele caso ali. Sim. E se não houvesse os registros, não se saberia a origem do problema, o prestador de serviço teria sido acionado igualmente, ou seja, deu problema, ele foi acionado, ele acessou, resolveu o problema, só que o que ele não colocou, o que ele não falou, é que ele tinha causado o problema, que ele foi fazer uma atualização de uma outra coisa que não tinha, né, nada a ver. E aí acaba gerando, que é comum que aconteça em softwares, principalmente se não testado no ambiente, né, apropriado para isso antes. E principalmente se for realizado diretamente no ambiente de produção. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e aí, e outra coisa é a questão do tráfego de dados, né? Sim. É, também não é incomum acontecer a situação de terceiros, né, de prestadores fazerem a transferência ou permitirem um fluxo de dados entre clientes. Ou seja, copiar arquivos de configuração ou copiar arquivos necessários para os sistemas de atualização de um cliente diretamente para o outro. Então, além de haver um fluxo ali não inicialmente não previsto de entre dois clientes do prestador de serviço, note, dois clientes que não tem nada a ver entre uma si, empresa com a outra, a não ser clientes do mesmo prestador, né? Muitas vezes esse tipo de troca, esse fluxo de dados pode levar arquivos de configuração, com senha do banco de dados, por exemplo, que ter no arquivo de configuração, em algum lugar, essa senha tem que estar no aplicativo. Então, isso pode acontecer, mas eu acho que a gente abordou aqui alguns dos problemas, até um dos aspectos, como sempre os nossos podcasts, eles não têm objetivo de esgotar absolutamente o assunto, né? A gente até conversava antes, esse assunto de acesso remoto de terceiros, ele é muito interessante porque ele permite a análise de uma série de problemas de segurança, seja em relação à política, seja a problemas jurídicos, seja a autenticação e autorização, seja firewall, a gente pode abrir esse assunto e tratar sobre os mais variados problemas de segurança e situações envolvendo segurança da informação a partir dele, né? Mas, mais uma vez, a gente não tem a intenção de esgotar ou de falar todos os problemas e todas as soluções. É mais traçar um overview para quem não conhece, ou quem conhece e quer saber um pouco mais, a partir daí aprender um pouco, né? Bom, vamos lá então as possíveis soluções para os nossos problemas. É, A primeira delas, que o Guilherme que é... A primeira delas, na verdade, Que é advogado, né? Trabalha com direito da TI. Tá se coçando aqui para qual é a primeira delas, Guilherme? Era a primeira coisa que eu queria ter falado no início do podcast, né? Mas é fazer uma relação, é trazer para uma negociação de fornecimento de soluções em que vá haver um acesso remoto, né? Ou seja, quando a empresa estiver negociando com esse prestador de serviço que vai fazer a instalação do seu ERP, ou vai fazer a atualização do sistema, ou vai prestar a serviço de suporte remoto, ou qualquer situação que envolva o acesso remoto, seja ele contínuo ou seja ele eventual, né? Há que no momento pré-contratual, ou seja, na combinação entre as partes, lá junto com o comercial, junto com a equipe de TI, há necessidade de se trazer a discussão em relação ao acesso remoto. Lembrando que a equipe de TI, mais especificamente o pessoal responsável pela segurança da informação, tem que estar envolvido numa aquisição de software. Ela não pode ser simplesmente uma decisão administrativa da empresa. Ou do comercial da empresa. Ou do comercial da empresa. Ela tem que envolver a equipe de segurança da informação para que ela possa verificar o que está sendo solicitado em termos de acesso, se a estrutura atual da empresa comporta esse acesso, que daí nós vamos entrar depois na questão de fire e tal, rapidamente, como é que seria adequado para isso, mas se a empresa tem estrutura física, inclusive, claro, para permitir um acesso remoto de forma segura, né? Sim. Segura que significa, além da próprio acesso, tráfego de dados seguro na internet, envolve também a questão de auditabilidade, né, que nós vamos falar em seguida. Sim. Esse, na verdade, é um assunto já bastante recorrente na questão de segurança da informação, ou seja... Bastante recorrente e bastante ignorado. Mas, ao mesmo tempo, bastante ignorado, porque os profissionais de segurança, sempre na sua evangelização de segurança, sempre colocam realmente a necessidade de um momento correto de se falar em segurança da informação é no desenvolvimento dos produtos, na aquisição dos produtos, e não depois, né? Então, essa questão de incluir na fase pré-contratual, junto com o comercial, inclusive, das empresas que vendem o serviço, porque o comercial de algumas empresas vendem uma coisa, vendem produtos seguros e fáceis de usar, enfim. E aí, quando se isso não ficar devidamente registrado, né, a gente sugere até, algumas vezes, a realização de atas, né? Ou o registro do que foi combinado com uma equipe comercial, por exemplo. Porque eles podem, a equipe de segurança pode fazer uma imposição que é aceita meramente para que o negócio seja fechado e, posteriormente, essa imposição não seja cumprida. Então, essas questões, elas, se não ficarem registradas em atas ou coisas do gênero, né, elas ou mesmo ficando, elas devem constar no dispositivo contratual. Sempre a questão, o formato e as imposições de segurança devem ficar como uma obrigação, devem ficar dispostas à minuta contratual como uma obrigação do prestador de serviço. Porque a gente pode estar falando aqui de uma empresa que possua uma política de segurança e uma política de acesso bastante sólida, né? E uma das imposições da equipe de segurança para que aquele serviço seja prestado é o cumprimento da política de segurança e da política de controle de acesso. Uhum. Isso pode estar no contrato sem problema nenhum. Uhum. Bom, um outro item que a gente recomenda, seja como solução ou como parte da solução, né, é obedecer sempre aquela lei do menor privilégio de acesso necessário. Sim. Né? Ou seja, se o prestador de serviço ele precisa acesso ao específico, vamos supor que ele fornece uma solução de uma aplicação, uma aplicação web que roda num servidor dentro da empresa, e essa aplicação web precisa de um banco de dados. Uhum. Né? E assim como a gente sabe, por questões de custo, né, mais quando envolve banco de dados como o Oracle, por exemplo, você não vai ter uma instância de Oracle, né, um servidor Oracle, né, para cada aplicativo que tu tiver, né, de fornecedores diferentes dentro da tua empresa. Uhum. Simplesmente não é financeiramente viável. Sim. O que tu tens é um servidor de banco de dados e lá dentro tem vários bancos de dados de vários aplicativos diferentes. Né? Sim. Então, por exemplo, nesse caso que eu estava citando, você não vai jamais dar para o prestador de serviço um acesso integral ao servidor Oracle, a todas, uhum, as bases de dados do Oracle. Sim. Né? Embora eles solicitem isso. Embora solicitem isso. Você não deve fornecer isso. O que você faz? Aquela pessoa que é o seu DBA, né, que é o seu Database Administrator, né, administrador de banco de dados, ele deve fazer a criação do banco de dados conforme o prestador vai ter que dizer, olha, cria um banco de dados para mim com esse esquema aqui, com essas permissões, assim, assim, assim. Ele cria esse banco de dados. Ele cria um usuário para esse aplicativo desse fornecedor, desse prestador de serviço, e esse usuário que ele cria, ele só permite acesso àquela base de dados específica daquela aplicação. E esse é um exemplo de menor privilégio de acesso, ou seja, uhum, é aquilo que é o estritamente necessário, nada mais. Claro. Tá? Nada mais. Até porque numa situação como essa, uma eventual falha do fornecedor pode comprometer completamente os outros sistemas que utilizam. Sim, daqui a pouco ele acessa a base de dados errada e faz o chamado drop table, né? O comandinho drop table lá, e apaga uma tabela inteira num banco de dados, uma tabela inteira de informações. E aí, isso, essa questão do menor privilégio é só um desdobramento daquela posição, né, uhum, de que aquela posição de política de TI, de segurança de TI, de informação, que é o seguinte: tudo o que não é explicitamente permitido, uhum, é proibido. Sim. É uma outra forma de falar aquilo que a gente acabou de falar, respeito ao menor privilégio. No direito, ou no seja, direito, deixa nome... bem claro aquilo que pode, né? E tudo aquilo que não foi citado ali não é permitido. No direito a gente chama isso de princípio da legalidade estrita, que a administração pública, ela, como exemplo, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei diz. Uhum. Ela não pode fazer o que a lei não diz, enquanto que a legalidade normal, que são as pessoas que têm, a pessoa pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Né? Uhum. Então, legalmente, já existe uma situação semelhante a essa. Né? E aí, então, nesse caso, a gente tem que ter bem claro, e aí começam algumas há aí uma briga, entre aspas, né? Um conflito de interesses aí, porque se a equipe de TI começa a pedir uma discriminação muito detalhada do prestador de serviço, dos acessos que ele vai precisar, o que eu vou falar agora não é mentira, é algo que experimentado na prática, uhum. né, com diversos prestadores de diversos portes, de diversos sistemas diferentes. Não são prestadores pequenos, né, não é porque é prestador pequeno, não. Todos diversos portes, inclusive de porte internacional. Né? Muitas vezes a pessoa que vem fazer a instalação, a pessoa que presta, que vem vender o software, a pessoa que presta o suporte, ela não sabe detalhar, por exemplo, que tipo, que protocolos e portas ele precisa para dar a manutenção que ele quer naquele sistema. E aí, o que acontece? Ele pede, eu preciso tudo liberado para dentro e para fora, daqui de onde eu tô, ou de qualquer lugar, porque eu posso estar na minha empresa, eu posso estar em casa, ao servidor tal. E aí, pronto, aí tu faz uma liberação abrangente, completa e descontrolada. Né? E tu acabou de violar o princípio do menor privilégio. Né? Claro que tudo isso é uma questão de análise de risco, né? Do bom e velho princípio de sempre realizar análises de riscos em qualquer situação envolvendo TI de uma empresa, né? Uma análise de risco que seja realizada na questão do acesso remoto de um terceiro, ela pode levantar uma série de riscos e pode lá submeter como formas de resolver diversas medidas de controle, né? Uhum. Essa análise de risco realizada anteriormente à implementação do software ou à contratação do serviço é algo muito interessante, né? E as próprias recomendações, elas podem fazer parte também da disciplina contratual, né? Outras questões que podem constar também na disciplina, podem não e devem constar na disciplina contratual, na minuta contratual que rege ali a prestação do serviço, né? Acordo de confidencialidade eu cito apenas aqui para não deixar passar batido, mas evidentemente há que se ter um acordo de confidencialidade muito bem escrito, muito abrangendo as informações que vão ser trocadas, né? E também, né, não é raro a gente solicitar no próprio contrato que os prestadores de serviço, que os empregados do prestador de serviço, né, as pessoas que efetivamente vão trabalhar, que elas também assinem esse acordo de confidencialidade. Não só a empresa, mas as pessoas também, porque há um certo efeito aí de impor obrigações, uma questão também simbólica, não apenas jurídica, né, de fazer com que as pessoas assinem acordos de confidencialidade. Né? Até porque... no momento em que tu passa a ter acesso a um sistema, tu fornece o sistema, né? É só o prestador de serviço, ele oferece o sistema, dá o suporte técnico ao sistema. Uhum. Né? Só que muitas vezes, ou seja, ou sempre, né, ele tem um acesso privilegiado ao sistema. Ele tem um acesso total, né, às várias partes do sistema, às várias informações que estão armazenadas, e aí, daqui a pouco, tem que se estender a ele e essa necessidade de se garantir o sigilo, a confidencialidade de informações. Sim. E aí, só para dar um exemplo, a gente até estava comentando antes, questão do hospital, uhum. né, de um sistema hospitalar, e que tem lá o prontuário de pacientes, tem o histórico de pacientes e tudo mais, a empresa que fornece o sistema, ela vai ter que dar manutenção, remotamente para o sistema, talvez. Sim. E muitas vezes, ao dar manutenção, ela vai ter acesso aos arquivos. Algumas vezes, por uma questão de próprio resguardo, né? Vai se fazer uma cópia de alguns dados, alguma tabela que vai ser mexida no banco de dados, né, para um outro lugar. Sim. E aí você está transportando, lidando com informações altamente sensíveis. Sensível, e muitas vezes, o prestador de serviço, a gente está falando assim, basicamente em desenvolvimento de software, porque é onde mais acontece. Mas... é bom tu tocar nesse assunto. Eu estava pensando, será que não vai para os ouvintes, não vai ficar meio subjetiva, mas sobre qual prestação de serviço que eles estão falando? A gente está falando assim, mais... de uma forma genérica. A gente está falando, eu estou usando exemplo de desenvolvedor de software, mas isso vale para outros prestadores de serviço com acesso remoto. A mesma ideia. Então, imagina que que o prestador de serviço, então, desse sistema, dá suporte para esse sistema do hospital, vai ter que estar desenvolvendo nova versão ou está fazendo alguns ajustes no sistema. E para fazer o teste, ele precisa de uma massa de dados. E aí, o que acaba sendo feito? Copia os dados. Ele copia e importa. Ele pega exporta lá no dentro do cliente dele, né? Exporta os dados do banco de dados para um arquivo, transfere isso via o acesso remoto que ele possui. Para a sede da empresa, para o seu próprio computador. Para o computador dele, quando sair no notebook dele, quando estiver na casa dele, quando estiver no aeroporto, não interessa. Né? Ele transporta isso para lá, ou pior, dentro de um outro cliente. Uhum. Né? Daqui a pouco são até clientes que é um outro cliente que é meu concorrente, vamos supor. Né? Uhum. E aí transporta esses dados para esse outro, né, para esse outro local. E aí aquelas informações, o hospital, continuo sendo responsável pelo sigilo delas. Claro. E, no entanto, elas já estão na mão de um terceiro. Sim. Estão na mão de uma outra pessoa. Sim. Há riscos nisso? É claro que há. Está errado isso? Não dá para dizer que está errado, porque gerar dado fictício para testar uma aplicação é quase que uma ideia fictícia que a gente vê na prática. É uma das coisas que as boas práticas de segurança estabelecem e recomendam, mas é bastante complicado de ver, assim, né? Em geral, sem ambientes bastante controlados, mas mais uma vez é a questão da comodidade, né? Também uma questão de custo, porque gerar isso é algo que pode ser custoso, né? Uhum. E muitas vezes há de fato a necessidade de realizar a análise daqueles dados ali, né? O prestador precisa disso. Mas voltando para a questão da disciplina contratual, coisas que podem estar no contrato, as formas de acesso, os formatos de acesso, como que vai se dar isso? Vai ser por VPN? Vai ser por um outro meio qualquer? Né? Isso pode ficar na disciplina contratual. Pode também ficar definido como vai se dar a gerência das credenciais, como as credenciais vão ser repassadas, quanto tempo elas vão... Né? Note que isso nada mais é do que a própria transposição para a disciplina contratual de uma eventual política de acesso. Sim. Uma política de acesso pode constar lá como um anexo do contrato e uma cláusula que meramente vai obrigar a empresa a cumprir aquela política. Uma das formas pode ser isso, né? Mas eventualmente há empresas que não possuem uma política de acesso tão consolidada, então se faz necessário estabelecer isso, né? Outra coisa, estabelecer um processo de passagem de credenciais, né? Uma das formas é que a empresa estabeleça credenciais pessoais para cada colaborador do fornecedor. Eventualmente isso pode não ser possível, na prática isso pode não ser possível, mas é muito bom que a empresa que recebe o serviço consiga identificar qual o técnico do prestador fez aquela operação, porque em algumas situações nem a própria empresa vai saber dizer qual foi quem foi técnico. Eventualmente pode até tratar de questões de responsabilidade pessoal, enfim, mas a empresa pode querer ter o interesse de saber qual é o técnico, né? Até eventualmente por ter alguma disposição contratual que exija que o técnico tenha uma determinada composição técnica lá, ou que tenha capacidade, enfim. Aí nesse caso, a gente tem duas formas de passar essas credenciais, né? Uma é uma credencial para a empresa, para o prestador, e aí o prestador usa isso, e aí várias pessoas lá dentro do prestador compartilham esse mesmo acesso. Que não passa a ser um problema, que né? A ISO diz que eventualmente isso, em certas condições, isso até pode possível, ser realizado, mas assim, não é recomendado, né? E o ideal mesmo é que se dê credenciais, né, personalizados para cada técnico. Identificação. Até porque, havendo o desligamento de um desses técnicos do prestador de serviço, então o prestador demitiu-se, né, houve um desligamento, houve um rompimento, a gente tem como cancelar, ou seja, o cliente tem como cancelar a credencial de acesso daquele funcionário. Sim. Muito embora, né, a gente também, nesse caso, recomende troca a senha dos outros também, só por uma questão de segurança. Vai que eles estavam compartilhando as senhas muitas vezes, né? O que é bastante comum, né? O que é bastante comum. A chamada socialização das senhas. É. Né? Uma outra coisa bastante importante que dificilmente a gente vê em contratos é uma cláusula que, que autorize o monitoramento das comunicações entre as partes. Porque dependendo da forma como isso for feito, a gente pode estar incorrendo até no crime de interceptação telemática não autorizada. Então, uma cláusula que, por segurança, por resguardo, uma cláusula que estabeleça que as comunicações entre as partes podem ser monitoradas, né? E eu me refiro isso em relação da empresa que contrata, né? A empresa comunicar isso para a empresa que presta o serviço, né? A empresa contratante, indicando, não, nós monitoramos, enfim, para fins técnicos, para fins de qualidade de serviço. Até porque daqui a pouco a pessoa se conecta, por exemplo, na VPN do cliente, né? O prestador se conecta na VPN do cliente para dar uma manutenção, e não raro, todo o tráfego começa a sair por ali. Todo o tráfego do prestador de serviço. Na questão de roteamento. Até a questão de acesso à internet. Aí daqui a pouco ele acessa algo pessoal e você está lá monitorando a transmissão. É. E aí tu tá, se não tiver autorização expressa, né, não tiver bem claro que tudo que passar a ser transmitido por essa VPN está sendo aberto, a pessoa que está transmitindo está abrindo mão da confidencialidade, né? E que está ciente de que está sendo monitorada. E que aquele uso só deve ocorrer para fins estabelecidos no contrato. Se isso não tiver muito claro, você pode estar incorrendo no crime de interceptação telemática não autorizada, que foi assunto do podcast anterior. Sim, exatamente, que a gente falou e até citou algumas decisões, né? E para finalizar essa questão contratual, uma cláusula que também preveja alguma coisa em relação à emissão de relatórios de acesso, à conferência e à troca desses relatórios entre as partes, a comunicação, ou seja, uma transparência entre o que cada técnico acessou ou quando acessou, enfim, isso é muito útil não só para a própria equipe de segurança da empresa que contrata, né, saber o que o outro está fazendo, como também um mecanismo de transparência. E, por fim, a previsão de um processo de gestão de mudanças sólido, se a empresa já tem, muitas vezes a empresa não tem, mas se já tem, não há mal em colocar no contrato. Não há mal. Na verdade, é necessário, exatamente. É necessário colocar no contrato um estabelecimento de que pelo menos alguns requisitos mínimos de gestão de mudança devem ser cumpridos, né? Algumas empresas que prestam serviços, né, já colocam isso, inclusive elas até exigem a separação de ambientes, né, que elas vão fazer tudo no ambiente de teste, ou no ambiente de enfim, né, antes de aplicar em produção. Então, isso deve ficar também colocado na minuta, no dispositivo contratual, porque é uma forma da empresa cobrar depois que ela quer que o processo de gestão de mudança seja cumprido. E na prática, isso é muito difícil. Bom, posso entrar em algumas questões técnicas agora? Sim, vamos lá. Tá, aí qualquer coisa tu volta em algumas questões, né, de contratuais aí também. Uhum. Tecnicamente, tá? Ou seja, falando em ambiente de TI, quando se dá acesso ao terceiro, a um servidor, para ele fazer a manutenção de um serviço e tudo mais, é recomendável que esse acesso seja auditável. Né? Ou seja, que a gente saiba quando acessou, o que acessou, como acessou. E aí, trazendo de volta aquele ambiente, aquele cenário que eu coloquei para vocês antes, que existe o firewall apenas como uma barreira, né, controlando a separação, a comunicação entre dois domínios distintos de segurança, que é o primeiro domínio, que é o inseguro, digamos assim, hostil, que é a internet. Então, toda a internet para mim aparece como sendo uma rede externa. E toda a minha rede interna é um domínio interno que eu tenho de segurança. É. Se eu tenho a separação dessa forma, que nem eu comentei lá no início da nossa discussão, no momento em que eu dou acesso a um terceiro, a um servidor, né, que está lá no meu domínio interno, eu estou dando acesso à minha rede interna. Então, a gente tem que ter ciência que a gente está dando um computador, ou seja, é uma pessoa com um computador dentro da nossa estrutura. Sim. Né, que pode acessar pastas compartilhadas, que eventualmente estejam, né? Que eventualmente sejam compartilhados na rede interna, que pode acessar serviços que normalmente não seriam acessíveis a partir da internet, né? Alguns serviços que precisam de senha, outros não precisam de senha. Sim, né? Sim. Então, eu tenho que ter essa noção, tá? E aí eu até citei um caso de mau uso de um acesso feito por um terceiro, em que ele, a partir dessa máquina na rede interna, ele disparou uma varredura de portas na rede do cliente. Uhum. Na rede inteira do cliente. Uhum. Tá? Então, como é que eu separo isso? Como é que eu devo fazer da forma adequada? Bom, primeira coisa, nunca libere acesso direto a serviços como, por exemplo, Terminal Service. Não utilize serviços como LogMeIn, TeamViewer nos seus servidores. Jamais no servidor de banco de dados, então. Sim. Tá? Assim, não use isso nos servidores e jamais coloque isso no servidor de banco de dados. Acesso via outros serviços, como, por exemplo, SSH, que é o Secure Shell, que é muito comum em ambiente Linux, ou ambiente Unix em geral, né? É possível utilizar com segurança? Claro. Claro que é possível. Mas cuidando, por exemplo, necessariamente o uso de chaves, né, públicas e privadas, ou seja, um par de chaves público e privado, para fazer o acesso e não o uso de senhas. Não permitir o acesso com senhas. Sim. Que no momento que você coloca esses serviços na internet, né, Terminal Service, SSH com senha, VNC nem se fala. Né? VNC, quando libera LogMeIn, esse tipo de coisa, você está correndo o risco, né, no caso do Terminal Service, do VNC e do SSH, de tentativas de quebra de senha por força bruta. E aí a gente pode imaginar, mas isso é inviável. A ocorrência é muito pequena. Bom, eu tive eu passei já na minha vida de consultor de segurança da informação. Eu passei por um caso, por exemplo, em que uma pessoa realizou, em alguns minutos, mais de 40 mil tentativas de senhas no serviço de TS. E qual foi o detalhe? Ela conseguiu entrar no servidor. Sim. Então, pega um software, faz 40 mil tentativas, as senhas. E aí, normalmente, quando a gente põe um serviço de TS, ele acaba permitindo que qualquer usuário, a não ser que a gente restrinja isso, né? Mas ele acaba permitindo que qualquer usuário daquele domínio, qualquer usuário da minha empresa, que tem um usuário e uma senha, né, se logue nesse servidor. Então, a probabilidade de se encontrar uma senha fraca aumenta substancialmente. É. Tá. Tu tá, só deixa eu fazer uma intervenção aqui. Tu tá esquecendo de uma outra questão? Claro que tu não tá te esquecendo, mas tu não comentou e eu vou comentar. Que é uma questão que é o seguinte, um serviço que fica disponível abertamente na internet, como um TS ou até como um serviço de banco de dados, tu corre sempre o risco de ser atingido pelos chamados zero-day exploits. Né? Uhum. Que até teve vou referir aqui, porque a gente traduziu um artigo do Bruce Schneier, que é um consultor americano bastante reconhecido, com a autorização dele, inclusive, fez essa tradução, que falava exatamente sobre isso. Acho até que a gente pode colocar no show notes a referência para esse artigo, né? Que falava entre outras coisas, a pessoa. Recentemente até houve um zero-day exploit com o TS e também um com o MySQL, que permitiu acesso sob certas condições com a utilização de senhas incorretas até. Uhum. Né? Então, um serviço que fica aberto dessa forma permite sempre que tu seja explorado pelo zero-day exploit. Se ele tiver uma falha. Se ele tiver uma falha, ou venha a ser descoberto um bug. Um bug no software. Como ele está direto na internet, tu consegue explorar. Claro. Tu poupa o trabalho do atacante de ter que invadir primeiro um servidor de aplicação para depois chegar no servidor de banco de dados. Facilita a vida dele. É. Bom, qual é a maneira correta de fazer isso? Permitir esse acesso. A ideal é usando VPN. Então, você dá você cria uma estrutura, um servidor de VPN, dá acesso ao terceiro a partir desse servidor, desse gateway de VPN que a gente chama, e, de preferência, autenticação usando certificado digital. Uhum. Né? Tem vários produtos, OpenVPN, por exemplo, que é gratuito. Uhum. Né? E vários produtos comerciais que têm essa solução com IPsec e outros protocolos que te permitem fazer isso. Né? Até o próprio servidor de VPN que o próprio Windows, né? Os servidores Microsoft Windows oferece. Basta fazer uma VPN? Não basta fazer uma VPN. Né? Você deve separar esse firewall, né, que você tem, você deve criar mais alguns domínios de segurança. E o primeiro domínio adicional de segurança que você tem que criar nessa situação é um domínio de segurança específico para o gateway de VPN. Uhum. Ou seja, o prestador do serviço, né, ele vai acessar, ele vai fechar a VPN, vai conectar no seu servidor de VPN, vindo da internet, passando pelo teu firewall e indo até o servidor local, de VPN, até o gateway de VPN. E para ele sair dali, ou seja, até ali é o ponto de presença dele na tua rede. Para ele acessar os servidores dentro da tua rede, ele não consegue do servidor de VPN ir direto para o servidor. Isso é muito importante, que não é porque tem uma VPN que ele está liberado, não. Uhum. Ele, vindo da VPN, do servidor de VPN, para dentro da tua rede, ele tem que passar novamente pelo firewall. Porque aí tu controla, ou seja, o tráfego vem cifrado da internet direto para o servidor. Né? Uhum. O firewall não consegue ver tráfego cifrado. Tu vê só a conexão da VPN, tu não vê o que ele está fazendo. Sim. Né? Agora, se tu força do servidor de VPN para o teu servidor interno a passagem pelo firewall, aí tu pega o dado decifrado. Uhum. Né? Que a VPN cifra, então depois que veio da VPN para a rede interna, está decifrado. Uhum. E aí tu consegue filtrar. Tu consegue saber que portas o teu prestador de serviço está acessando no teu servidor. Sim. Então, e aí tu começa a fazer o quê? Além de liberar ou não, tu registra. Claro. Você pode registrar nos logs do firewall, né? Olha, IP tal, né? Sim. De tal hora, né? Conectou em tal servidor, em tal, uhum, porta. Uhum. Então tu começa a ter um registro ali dentro. Uhum. Porque não caiam, muito importante, eu me lembrei disso, não caiam. Eu também acho que eu sei o que tu vai falar. Naquela velha história do fornecedor de, a gente acessa via VPN. Uhum. Só que ele instala a VPN dele, o servidor de VPN dele, lá na tua máquina, dentro da tua rede. Exatamente. E aí, pra ti, não adianta absolutamente nada, porque ele passa pelo teu firewall completamente cifrado, não consegue ver o que ele tá passando. Sim. Ele trafega o que quiser. Ou fechar a VPN direto na estação, numa estação privilegiada dentro da rede. Direto numa estação de trabalho dentro da rede. Não faça isso. Fecha todas as VPNs da sua empresa, não só o prestador de serviço. Sim, sim. Elas devem ser fechadas nesse gateway de VPN, nesse servidor de VPN, que está separado de todo o resto da rede pelo firewall. Porque senão vai passar cifrado pelo teu firewall e teu firewall não vai conseguir ver absolutamente nada. Uhum. Tá? Então, não fechem VPNs, não permitam que a outra ponta da VPN, né, esteja dentro da sua rede já depois de ter passado pelo firewall e acesso à tua rede interna sem passar de novo pelo firewall. Sim. Então, esse é o primeiro passo. Servidor de VPN, um domínio próprio de segurança, separado de todo o resto da rede pelo firewall. Ah. Né? O outro ponto. Ok, eu estou monitorando, vendo o servidor de VPN, passa pelo firewall e aí chega no meu servidor. Tá? Na rede interna, isso já faz muitos anos que se comenta isso, que se, né, tem livro sobre isso, se não é... Não é uma invenção da nossa cabeça, isso aí são coisas que já estão amplamente documentadas, né? Você não deve deixar os seus servidores na mesma rede com as estações de trabalho. Uhum. E para isso, não basta botar uma faixa de IP diferente, uns IPs diferentes, coisa parecida. Você tem que criar um domínio de segurança, de novo, assim, né? Assim como a gente tem um, sim, domínio de segurança para o VPN Gateway, um domínio de segurança para os servidores. E mesmo assim, você tem que ter no mínimo dois aí. Um para os servidores que tem contato direto com a internet. Claro. E outro para os servidores exclusivamente internos. Ou seja, não coloca no mesmo domínio de segurança um servidor web que tem as páginas da empresa na internet e o servidor de banco de dados. Claro. Porque se houver uma invasão, essa invasão vai acontecer aonde? Né? Quando vem externa, normalmente naquilo que está externamente exposto. É o único ponto. Então, uma vez que a pessoa invada os seus servidores de páginas, por exemplo... Se o servidor de banco de dados estiver na mesma rede, no mesmo domínio de segurança, ele consegue atacar dali o servidor de banco de dados sem passar pelo firewall. Sim. Ao passo em que se o servidor de banco de dados e outros servidores críticos de uso exclusivamente interno estão em outro domínio de segurança, ele é obrigado a passar de novo pelo firewall. Sim. E se o firewall continua íntegro, no sentido de ele não invadiu o firewall, né, o firewall continua sendo uma barreira para ele pular mesmo a partir de um servidor que já é da empresa para um outro servidor da empresa. Claro. Então, isso é muito importante. Essa é uma questão também que ela é respondida através da análise de risco, né? O profissional ali analisando o ambiente, ele vai conseguir dizer como essa divisão deve ser. Não há, na verdade, uma fórmula, né? Mágica. Não existe uma fórmula, mas existem uma orientação, melhores, né, práticas, né? A história de que aquela velha história, né, da DMZ. Uhum. Né? Ah, não, que eu tenho uma DMZ. Aos nossos ouvintes, por favor, se vocês estiverem vendo um projeto de firewall ou coisa parecida, não parem só na questão da internet, rede interna e minha DMZ para os servidores. Não é suficiente. Sim. Isso não é adequado. Tá? Isso não é adequado. Sim, há ambientes que até tem mais de um firewall, inclusive, né? Exatamente, tá? E aí, só para concluir essa questão aqui do firewall e dos domínios de segurança, se você tiver acessedor de VPN no domínio de segurança próprio, tiver os servidores separados por domínio de segurança próprio, cada um deles, né, num domínio de segurança adequado, o firewall é um ponto central, né, de geração de logs para auditoria futura. Uhum. Tá? Ele é um ponto central para isso. Para saber quem acessou, que horas acessou e o que acessou. Sim. Né? Quem, quando e como. Porta, e o quê? A gente está falando de portas. De né? portas e serviços. Serviços, né? Serviços, portas e tudo mais. Né? Outra questão importante também. Ao controlar acesso via VPN, ou seja, qual for o outro tipo de acesso que for dado. A gente recomenda que seja VPN. Uhum. Tá? Mas sempre ter um processo de desativação dessas contas. Uhum. E de preferência automático. Sim. Ah, o prestador de serviço vai precisar disso até dia 20 desse mês? Então cria conta e coloca lá. No dia 20 do mês, essa conta Sim. é desativada. Ou ainda, vai atuar em horário comercial? Então a VPN se desativa fora do horário comercial. Fora do horário comercial. Né? Por quê? Né? Justamente para reduzir a janela de tempo em que podem ocorrer tentativas de ataque. Sim. Ou mau uso, tentativas de mau uso claro. Das credenciais dados. Claro. E mais ainda, quando o acesso é encerrado, garantir que a conta não exista mais. Senão, ao longo do tempo que acontece, você vai ficar com um monte de conta antiga, com contas que não estão sendo mais utilizadas. O fornecedor nem presta mais o serviço. E tu tem contas, né? Lá. E ele ainda tem contas e acesso no ambiente. Tá? Então, isso tem que ter um controle de preferência automatizado. Se não for automatizado, pelo menos um processo claramente definido e que seja seguido, claro. Né, de desativação, de verificação e desativação dessas contas. É o gerenciamento de acesso. Gerenciamento de acesso. Pois bem, eu acho que a gente pode já encaminhando para o final, estamos em 56 minutos, né? Como eu disse antes, essa questão a gente não tentou esgotar completamente, mas colocar algumas generalidades sobre o assunto, né? Importa ressaltar também que tudo isso que a gente falou, especificamente em relação às questões técnicas também, isso acaba sendo a entrada também para um bom processo de gestão de incidentes. Porque a gente não tá falando especificamente sobre gestão de incidentes, a gente está falando sobre uma questão específica do controle de acesso ou de acesso remoto, né? Mas uma boa auditoria, uma boa definição contratual, até o estabelecimento de obrigações, até mesmo multas, ou isso pode até ser utilizado se o contrato for bem redigido para que o contrato seja resolvido em função de um descumprimento contratual, tudo isso serve como entrada. Né? Uma boa gestão de incidentes, sem uma boa auditoria, sem bom controle de acesso, não servem absolutamente para nada. Né? Sim, é aquela velha história, não adianta eu querer botar a caixa preta no avião depois do que já ocorreu o acidente. Ou seja, a caixa preta tem que estar lá desde antes, né? Sim. Por mais que eu não espere que aconteça algum acidente ou coisa parecida, eu não vou deixar de botar a caixa preta lá dentro. Claro. Então, eu tenho que gerar eu tenho que ter esses logs, eu tenho que ter esses registros das atividades, a estrutura pronta para isso, antes, né, de que eu precise desses logs para verificar um incidente. Sem dúvida. Só lembrando, antes de nós encerrarmos, a gente falou isso no final do podcast anterior, esse assunto foi sugerido por um dos nossos ouvintes. Sim. Né? E então, se estamos abertos a outras claro. Sugestões, obviamente, então, claro. Se quem estiver nos ouvindo, até a questão de aprofundar alguns assuntos ou trazer outras coisas, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso site, né, do site do podcast, que é o direitodatecnologia.blogspot.com. E lá você vai encontrar os nossos nomes, nossos e-mails, né, para entrar em contato, tirar alguma dúvida que for necessária. E já estamos nos preparando para um próximo podcast, né, a gente sempre está olhando adiante, para conseguir manter essa regularidade, né, de quinzenal aí do nosso segurança legal. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a ti, Guilherme, dessa obrigado. Vez aqui presencial. Sim. Presencialmente, gravando o podcast. Sim, sim, sim. Né? E obrigado àqueles que nos auxiliam na divulgação desse podcast, né, desse trabalho. E aguardamos vocês, ou vocês nos aguardam, num próximo Segurança Legal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.